pessoal, eu sou o Guto Cariello e também tô aqui na RioSulRádio.com. Que eu só quero um dia te esquecer, que eu só quero um dia não lembrar e poder voltar a viver sem você. Se eu disser que aquela tarde de verão me fez esquecer de tudo que eu já quis então. Pra me convencer, não vale a pena chorar, não. Eu sei que você vai entender. Apenas um segundo pra lembrar que eu só quero um dia te esquecer. Que eu só quero. she stays in touch with what her truest nature is. She's a green garden goddess. She is the universe. She's out there with the planets, but she keeps it down to earth, 'cause she's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps my mind open, mind open. Yeah, she's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps her heart open, heart open. Cultivating patience, earth has her own pace. She's a real wise woman, a midwife and a teacher, a high vibration healer, dealing herbal remedies. And I got real high on love. She got me real high on love. Unlocked for us. Love is a wonder drug, and it grows wild, wild, wild, wild. I don't wise, wise woman, woman, woman. She keeps my mind open, mind open. Yeah, she's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps her heart open, heart open. Heart open, heart.